sentido da vida se perde e o amanhecer parece sombrio. A tua luz e o teu favor me cercam por onde vou. Quando o sonho se torna impossível e na alma um deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Thank you.